o site da nossa estação. Sou pessoa.

noite de verão que se alegrou o dia e cantou uma paixão numa dança, num abraço, num passe mais alojado. Nosso amor foi como um laço por todos abençoado. Vem ver, meu amor, a vida a viver ao som desta música que nos viu nascer. Vem ver, meu amor, de novo dançar ao som desta banda que nos viu casar. Vem ver, meu amor, a vida a viver ao som desta música que nos viu nascer. Vem ver, meu amor, de novo dançar ao som desta banda. Invernos e primavera, e nós ainda dançamos a olhar para as estrelas no voar de uma valsa. Uma dança é como um beijo, um amor assim não cansa e vive sempre em desejo. Vem ver, meu amor, a viver ao som desta música que nos viu nascer. Vem ver, meu amor, de novo dançar ao som desta banda que nos viu casar. Vem ver, meu amor, a vida a viver ao som desta música que nos viu nascer. Vem ver, meu amor, de novo dançar ao som desta banda que nos viu casar. Gosto de ter cão, mas incomoda o vizinho. Para não dar confusão, é melhor ter um gatinho. A mulher do meu vizinho, que é tão bela e roliça, tem um gato tão pretinho, que bichano tão fofinho, toda a gente lhe cobiça. O gato da vizinha é bonito e é bacana, toda a gente gosta de brincar com o bichano. Quando ele se mostra, ai que coisa fofinha, ai toda a gente gosta do bichano da vizinha. O gato da vizinha é bonito e é bacano, e toda a gente gosta de brincar com o bichano. Quando ele se mostra, ai que coisa fofinha, ai toda a gente gosta do bichano da vizinha. Já desconfiado, e ao sair pela manhãzinha, ver o bicho tão assanhado, ela pega no gatinho e vem pô-lo à janela. Eu que sou um bom vizinho, gosto de ir um bocadinho